ouvintes de todo o Brasil. Iniciamos neste momento. A vida não é problemática. A vida é lógica, é mágica, é química igual a matemática. Estatística, trágica, característica, é réplica, não problemática. É única, elétrica, cínica, mística, tétrica, física, gótica, estética, plástica. Música clássica, sempre é métrica, é cética, é cômica, é cósmica, é tetraplégica, bíblica, só da cáustica, da fétida, sim, numérica, tística, ainda política, caquética, atlética, bombástica, não problemática, a vida é acústica, explícita, essa súplica, com mímica, a nossa vida é muito cênica, transgênica, simbélica, atômica, ainda colérica, ótica, feérica, ótica, quase insólita, é doméstica, empírica, sim, satírica, quase maquiavélica, távica, vida tóxica, tóxica, pacífica, pouco ética, lírica, vida estética, problemática, não. A vida é crítica, é nítida, é magnífica, é rústica, a vida é implícita, prática, uma república. Aqui na América, na África, a vida é mérica, técnica de clínica, em clínica problemática, não. Aqui na América, ou na África, a vida é mérita. A vida é crítica, é nítida, é magnífica, é rústica, a vida é implícita, prática, uma república. Aqui na América, ou na África, a vida é mérita. Aqui na América ou na África, vida América, técnica de clínica e clínica problemática, não. Não é problemática.